E aí, pai, eu nasci aqui em Brasília, foi? Foi, meu filho, você nasceu aqui em Brasília, sim. Verdade que aqui é a capital do Brasil? É, entre os erros e acertos, aqui é a capital do Brasil, sim. Ontem eu vi na TV, lá onde tem aquelas duas bacias. E uma de cabeça pra baixo e uma de cabeça pra cima. É, meu filho, lá é o Congresso. Por quê? Os tem muito homem engravatado, sendo preso com um montão de dinheiro. Tinha dinheiro até na cueca dele. Tem um tal de mensalão, mensalica, eu não entendo nada disso. É, meu filho, eu entendo. E eles falam que é só na periferia e na Ceilândia que tem ladrão. Escute bem, essa é a nossa versão. Brasília é capital, de um modo em geral. Sua arquitetura moderna, beleza e riqueza. Entre em contraste direto com a violência e a pobreza. Situada e construída no centro do país. Palco de decisões, o poder é regido aqui. Ao falar isso eu não sinto só um pico de orgulho. A burguesia dessa porra se dá o luxo. Grandes mansões, carros importados, de todo jeito comprado com o dinheiro suado de brasileiros que trabalham nela há muito tempo. Talvez por isso ergueram lhes o monumento. Merecido é sim, e eles sabem disso. Descubra nossa razão em colocarmos em pratos limpos a verdade sobre o Distrito Federal, Brasília capital, de um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital, vai. Brasília capital, de um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital, vai. Brasília capital, de um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital, vai. Brasília capital, de um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital, vai. Brasília capital, de um modo em geral. Considerada patrimônio nacional, projetada e vista como reduto cultural. Se é cultura o que você procura, está bem longe de encontrar em uma escola pública, onde circulam milhões e o povo passa fome. E é assim que eles querem que continue a acontecer. O filho da puta vê o povo morrer de fome, ré. Você não vê só a mentira na TV. O resto do país não conhece a verdadeira Brasília. Talvez o lado podre da política, mas esse todos nós já conhecemos. Eu só lamento e vou me explicar. Tá na hora de votar. Servi os caras, eles estão de lá pra cá. De favela em favela, babando a sua velha, sugando a sua estima, manipulando sua vida. Seu filho chora com fome e com sede. Cadê o tal? Cadê o presidente? Ele sumiu e desapareceu daqui. Talvez daqui a 4 anos, é isso aí. Essa é apenas a metade da verdade. Brasília capital, de um modo em geral. De um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital, vai. Brasília capital, de um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital, vai. Brasília capital, de um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital, vai. Brasília capital, de um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital, vai. Brasília capital, de um modo em geral. Há vários anos eu venho lutando em busca de um objetivo. É preciso ser esperto e se manter longe do perigo. Vem comigo, amigo, não dê motivo pra ser chamado de otário. Pegue os livros, estude pra se manter bem informado. Eu fico triste quando vejo a injustiça. Os ricos morando em mansões e os pobres se aglomerando nas periferias. Problemas sociais e mais problemas. Entra ano, sai ano e a história continua a mesma. Brasília capital, de um modo em geral. O sistema manipula fazendo uma lavagem cerebral. Ludibria a massa, engana, trapaça. E nunca dá nada, o terrorismo governa em Brasília. É, velho. Lula, Arruda e suas quadrilhas. Bandidos que posam com imunidade parlamentar. Fazendo de Brasília um verdadeiro puteiro. Não ligando a mínima pra nós, o povo brasileiro. Cidade linda, bonita e planejada. Cidade dos palácios, das avenidas largas. Patrimônio nacional, cultural, tudo isso pra mim é merda. Vem comigo, vamos dar um rolê na favela. Onde o calor humano e o respeito mútuo sempre existe. Onde os problemas e as dificuldades não nos afligem. Temos forças pra lutar e nunca desistir. Coragem e perseverança, é isso aí. Só assim nós vamos conseguir virar o jogo. A nossa gente unida, o nosso povo. 170 milhões em ação, em busca da conquista, rumo à revolução. Sem depender ou cair nas garras do mal. Brasília capital, de um modo em geral. De um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital. Vai! Brasília capital, de um modo em geral. Brasília, Brasília, Brasília capital. Vai! Brasília capital, de um modo em geral. Para os brasileiros dos viadutos, das favelas, dos hospitais, nunca desanimem, tenha fé em Deus, só Ele pode nos ajudar.